Sejam bem-vindos a mais um episódio Melhor Podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Evandrinho, primeiro de tudo, a gente tem que pedir desculpas. Ajoelhados, aqui, estamos ajoelhados com a mão. Como que fala quando junto a mão com a outra assim, ó? Aquele high five de Jesus do WhatsApp. A gente tá em penitência aqui, pedindo perdão pros nossos ouvintes, os nossos padrinhos. O que que aconteceu? A gente viajou pro Rio de Janeiro. Não, eu viajei, você participou de uma pequena epopeia. Não, pra caralho, mano. Evandro, eu saí de Calgary pra Houston, aí isso vão o quê? Acho que 5 horas. Aí eu passei 4 horas no aeroporto lá, aí vou pro Brasil 10 horas de voo. Você é louco, mano. O Izzy mandava os áudios triste, tá ligado? Você via na voz que o cara, tipo, ele tava feliz pela situação da gente se encontrar e tal, pelo evento, pela viagem, mas você sentiu cansaço na voz do cara, mano. Cara, é muito cansaço. E tipo assim, hoje em dia pelo menos tem a vantagem de que tem Wi-Fi no voo? Sim, você consegue continuar tweetando igual um maluco. Você já pegou o Wi-Fi no voo, Evandro? Não, eu peguei um serviço bem safado da TAM, que equivalia a um Wi-Fi no aplicativo lá deles, e aí tinha bastante coisinha, tava pra jogar, assistir YouTube, assistir Netflix, esses negócios. Porra, tá melhor do que o Wi-Fi da United, então, porque o Wi-Fi da United não pode assistir vídeo, não dá, não é tão rápido assim. Você só dá pra usar a rede social, né? Dá pra mandar os áudios no WhatsApp, que é, como a gente sabe, o melhor método de se comunicar no WhatsApp. Exatamente. A galera critica mandar áudio no WhatsApp, mas, mano, o errado, entre aspas, é mandar áudio de 10 minutos, que nem vagabundo manda. Eu mando. Você mandar, você tá dirigindo, mas você tá dirigindo e fala, e aí, vagabundo, quem que manda? É de boa, cara. Não, é tipo, você tem algumas ocasiões, por exemplo, se eu tô no trabalho, eu não posso ficar ouvindo áudio. Aí beleza, aí o brother me manda o áudio. Eu vou te falar um negócio, pessoal, eu me exponho muito como um cara que sou a favor, né, da defesa do áudio do WhatsApp, mas eu só comecei a fazer isso porque os meus brothers faziam e eu via que em algumas ocasiões muito mais rápido, mano, exatamente. Dirigindo, como você mencionou, porra. É, sabe pegar e correr o risco de capotar o carro só pra poder, eu não posso mudar o áudio ali, coitado da pessoa. A pessoa não é surda, caralho. Pois é, e aí, tipo, por exemplo, outro exemplo que o áudio do WhatsApp acaba funcionando melhor, quando você tá arrumando a casa. Não, te falar que em todas as ocasiões o áudio funciona melhor. Cara, é um telefone. O telefone foi feito pra falar e pronto. Mas, Evandro, sim, cara, o evento por foi... Por que você viajou? Exato, exato. Discorra então, para quem... Caso alguém não siga a gente e não saiba o que aconteceu nos últimos dias. Já perdeu o evento, né? A gente tava lá no Rio, na Geek and Game Fest do Rio de Janeiro, né? Geek Game Fest Rio. E foi a primeira edição desse evento. E foi foda, mano. Foi incrível encontrar com os amigos criadores de conteúdo, com a galera que curte o podcast. A gente teve um meet and greet lá. E o pessoal do evento deu uma moral foda pra gente. Porque pra você ver, tinha várias personalidades da internet lá, mas os caras com o maior meet and greet eram 250. 50 ingressos, 100, eu acho. O nosso era o maior, você sabia disso? Sabia não. Mas também eles mandaram e-mail antes e a gente se dispôs, a gente falou, a gente atende o que tiver, somos loucos. Não, não, pois é, eles falaram, quantas pessoas você acha? A gente falou, cara, manda quantas for. É porque eu acho que a gente não esperava que... Não, mas é, a gente, é que você não participou da última gravação do 99 Vidas, a gente comentou sobre o evento lá na abertura também e, cara... Eu comentei isso lá, sempre que eu vou pra evento, até falei isso pra você lá também, eu fico com medo fudido de flopar foda. Mano. De chegar e só ter a gente, os 3-4 caras assistindo, tá ligado? Dá mó medo mesmo. Não que a gente ia, tipo, não que a gente é, porque vamos explicar porque vão entender isso errado. Não porque nós somos muito importantes e a gente não, só nem fudendo, assim, muito pelo contrário. É porque a gente se sente mal de tipo, nossa, a gente se animou tudo pra ir ver o pessoal e não apareceu ninguém. É tipo você bolar uma festa de aniversário e não aparecer ninguém, entendeu? Exato, e é esse lance do meet and greet, entra nisso, porque mandaram e-mail perguntando, quantas pessoas você se sente confortável em atender? Normalmente as pessoas liberam 50, 70 senhas. A gente, mano, como assim, caralho? Quem tiver, a gente fala. Não tem exatamente essa de se sentir confortável. É, não tem essa. A gente tá indo só pra isso. A gente não tá indo pra falar no palco. A gente não tá indo pra passar dias em hotel, que a proposta do hotel 5 estrelas é muito bacana. Porra, hotel foda. A gente não tá indo pra viajar de graça. O motivo é único e exclusivamente pra encontrar com a galera que curte o nosso trabalho. Sim, e tipo, cara, às vezes a gente tava lá conversando, sei lá, entre a gente, eu, você e o Bruno, e aí chegava alguém todo sem graça, tá ligado? Oi, desculpa atrapalhar. Mano, como assim desculpa atrapalhar? A gente tá aqui trabalhando pra isso, é pra isso que a gente... O pessoal chegava assim, pô, posso tirar uma foto? Assim, é, tipo, caralho. O todo cara... assim, com aquela apreensão de eu falar não. Eu falei, mano, como assim que eu ia falar não, pô? Eu vim pra cá pra isso, eu acabei de encarar, o quê, 17 horas de voo pra isso? Eu vou dizer não pra tirar uma foto, pô? É, estrelar é foda, porque às vezes é que a gente, tipo, mano, é aquele... É meio que eu ia falar, mas a gente é gente como vocês. Mas é, tá ligado? Porque às vezes as pessoas têm essa visão de, ah, um ator global... Luciano Huck, tá ligado? Tá na padaria tomando café, beleza. O cara, às vezes, ele fala, pô, amor, o cara tá na TV, ó, algo muito distante. A gente, mano, por mais que a gente esteja na internet, e beleza, o Izzy mora no Canadá, tava a gente de outros estados que foram lá pra ver a gente e tudo mais, mas, velho, sempre é um prazer trocar ideia com as pessoas e tirar foto. O galera vem com coisa pra autografar, mano. Eu acho isso muito louco, tá ligado? Porra. O cara lá que levou o pôster, lembra do pôster? O cara que levou o nosso pôster? Porra, um cara imprimiu o pôster do que era um arte conceitual do nosso jogo, o jogo do 99 vidas, que você pode comprar no Steam. E aí a gente assinou, a gente tava vestido, a gente explicou de falar, a gente tava vestido a caráter como os personagens. Sim, do jogo. E trouxe, um cara trouxe uma arte que a gente publicou, né, que era uma arte conceitual do jogo e tal, nós quatro fazendo pose tipo Mortal Kombat. Sabe o fim do filme do Mortal Kombat, que os personagens fazem assim uma pose de luta, porque o Shao Kahn aparece e tal, né? É uma pose daquele jeito, e o cara trouxe o pôster pra gente autografar e a gente fez a pose que tava no pôster e o cara tirou foto lá com a gente. Cara, é muito bom. Foi foda. Eu vou te falar um negócio. Foi o melhor evento que eu já fui, cara. Não, você ainda tá no Canadá, não foi tantos. Eu falei de novo na abertura do 99. Cara, foi o melhor evento que eu já fui. E eu já tô há 6 anos indo em evento pelo 99, tá ligado? Pois é. Então, tudo, cara, atrações fodas. Os caras montaram arena lá, pra quem gosta de esportes. Teve negócio de Rainbow Six, teve LOL, teve CS. Pô, tá, tinha arcadezão lá, mano. Tinha uns arcadezão lá pra galera. Cara, primeiro mundo. E aí, também os painéis que a gente participou, todos fodas. É uma organização animal, impecável. E assim... Não, a galera tava sempre... Sempre ali com a gente pra o que desse ver. Não, e não é nem com a gente. Com a gente, às vezes, a gente pode até falar, estavam tratando bem porque a gente era convidado, a gente ia dar uma palestra e tal. Mas, velho, com quem participou, mas, tá ligado? Com quem comprou o ingresso? Você fala isso, mas eu não quero entrar em muitos detalhes, mas tem evento que convida a pessoa e depois não dá aquela assistência. Não, sim, é. Isso eu acho que é o mínimo, mas assim, é foda que às vezes tem eventos também que, ah, o convidado tem mó vida de rei, e aí quem comprou o ingresso, que se fudeu, é, ficou na merda, fica na merda. Lá não. Lá a gente perguntava pro pessoal, porque foi o primeiro evento, né? Então a gente, como isso. Falei. Então, como é o primeiro evento, os caras estão realmente naquela empolgação de, porra, a gente tem que fazer muito bem feito. Então, e era notável que foi muito bem feito. Quando tiver ano que vem, eu tô empolgado. Foda que, assim, uma coisa... Seria normal ter essa empolgação, por exemplo, no primeiro dia, que tudo realmente é novo. Mas, às vezes, no segundo dia, as pessoas já vão no automático. Fala, meu, beleza, é isso aí. Mas lá, cara, na última hora do último dia, a mesma coisa. Pessoal trabalhando empolgado, super atenciosos. Cara, e desde, assim, do segurança até o pessoal que organizava a fila, galera que atendia, sabe, tudo. Sério, eu nunca vi uma estrutura... Não é puxando o saco. Eu podia falar, mano, foi ok. Foi da hora. Mas de todos os eventos que eu já fui, nenhum chegou perto do que foi o GGRF, na moral. Não, foda, mano. Se tiver o ano que vem de novo, quem é do Rio, até quem é de fora também, faz um esforço pra ir, porque foi animal e a tendência é só crescer. Os caras já começaram, cara, elevaram, sabe? Elevaram o nível do que é um evento desse estilo no Brasil. Não, foi foda pra caralho, foi muito bom. Agradeço muito ao pessoal da realização. Porra, temos aqui que mandar um recadinho, um abraço no coração, um aperto na bunda do nosso amigo Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha, porra, Rodrigo, caralho. Mano, na moral, você tem um cara que merece... Ele tava feito louco, correndo pra todo lado, mano, assim, o meu pai... Trabalhou igual um animal, coitado. Terminou o último dia que a gente foi jantar lá junto, lá. Tem até a foto no meu Instagram da gente brindando no final do evento. Ah, sim. Mano, o cara tá acabado, tá ligado? Mano, o cara tá acabado. Mano, você ficar na realização de um evento como esse, o meu pai, nos anos 90, ele era muito ativo no... O meu pai foi pastor evangélico por muitos anos, né? E aí ele teve um evento chamado... Puta... Como que era? Era... Amém Gospel. Era um tipo um evento de música. Pois é. Em 96 ou 97, era um evento de música lá em Fortaleza. E aí meu pai tava participando da organização e entrando em contato com artistas desse mundo gospel e tal. E eu era novo, então eu não conseguia realmente apreciar todo o desespero que meu pai tava nesses dias. Mas eu vi a correria, e liga pra cá, e liga pra cá, e deu treta aqui, tem que ir não sei aonde pra resolver não sei o quê. Então eu... Cara, eu... O trabalho do Rodrigo aqueles dias deve ter sido... Não, foi assim, absurdo. Porque, assim, ele era um dos responsáveis pela curadoria do conteúdo do evento. Então, ele já tava falando com a gente há uns 2-3 anos que ia rolar, tá ligado? E aí, ele foi, convidou a gente assinou o contrato e tal, e participou. Só que, cara, lá no dia, é o que você tá falando, o cara não parava. E liga, e chama... E a gente, assim, a gente quase não teve problema, mas, por exemplo, sei lá, o Cauê brotou lá do nada. O Cauê Moura, nosso brother, que queria entrar. Aí a gente já, porra, vamos falar com o Rodrigo, ver se ele não arruma credencial pro Cauê. E aí, a gente mandava, tá ligado? E agora, imagina o evento inteiro pedindo coisa pro cara. Ah, tem que olhar o som, ah, não sei o quê, o cabo do microfone. Não, mano, eu acho que o Rodrigo, esses dias aí do evento, eu acho que ele deve ter perdido, assim, uns 10% de volume capilar. E ainda, exato, e ainda o safado apresentou um monte de painel, mano. Não, tipo... pois é. Mano, o Rodrigo me trouxe coxinha. Caralho, o Rodrigo me trouxe coxinha no palco, brother. Não, isso é foda, é. Ele é do tipo de cara que ele fala... Por exemplo, a galera sabe que o Izzy gosta de coxinha, né? Afinal, no Canadá não é tão popular. Aí, um cara normal falaria assim... Aí, Izzy, tem coxinha ali embaixo. Se fode aí, compra lá. O Rodrigo... Deixa eu só explicar, não é porque eu tava, né, nossa, eu sou o reizinho que precisa da comidinha, é porque o que acontece, eu tava naquela correria e tentando manter coisas dos meus trabalhos de internet atualizado, gravar vídeo, aquela coisa, né, manter, né, fiz um vídeo em português e em inglês quando eu ainda tava lá, então aquela coisa. E aí, resolvendo pendências em casa, com trabalho, né, de verdade, entre aspas, então chegou, nesse dia, eu não tinha conseguido comer praticamente nada. Então eu falei assim, cara, quando a gente tava, sabe quando você tá assim, sem fome, por causa de estresse e correria? E aí chega um momento que a fome atinge a massa crítica e você sente de novo que tá com fome? Do nada, né? Bate, né? Do nada. Isso, do nada você percebe que tá com fome. Aí eu comentei, aí ele saiu correndo lá pra pegar as coxinhas. Foda. De choque de coxinha. Pô, cara, gente boa pra caralho, mano. Puta que pariu. Izzy, outra galera que a gente precisa muito dar um abraço e um tapa no coração. Aliás, o contrário, né? Tapa na bunda e um abraço. É o pessoal... Pode ser, aí o cara escolhe. É o pessoal da Taverna do Dragão, que a gente foi lá no sábado à noite. Porra, que foda, mano. A Taverna do Dragão, lá no Rio. Eu falaria o bairro, mas eu não sou de lá, então não sei. Não, e você não consegue falar o bairro, porque é o seguinte, aquilo que eles fizeram foi um evento teste. Ela não existe, na verdade, os caras vão inaugurar em janeiro do ano que vem. Porém, eles estão fazendo vários eventos igual aqueles que a gente foi pra testar o conceito. E, cara, sim, o conceito é foda. E trazer uma atenção pro negócio. É basicamente o que é? Sim. É uma hamburgueria, que é também um local que você pode ir pra jogar board games e tal com a galera. Então você tá lá comendo bons petiscos, boas comidas e jogando com a galera. Franguinho, mano. Puta merda, eles têm um frango lá chamado Ave Fênix, eu acho. Ave Fênix, que é a reverência a Fênix Dalton. Mano, foda. Comida boa pra caralho, hambúrguer. Deu água na boca agora. Cara, comida sensacional. O pessoal, gente boa pra caralho. Tava todos os brothers lá de criadores de conteúdo que você provavelmente conhece. O Matheus Castro tava lá. O Cauê Moura tava lá. Cauê, a Mel, a Natália. A Natália Kreuzer, como se pronuncia. O Magalzão tava lá. Quem mais? Cara, tinha um monte Gaveta, de mano. O Gaveta tava lá, Afonso, o Rodney Buquemi do MDM tava lá, o Afonso tava lá, do Matando Robô Gigante. Foi foda pra caralho, então um grande abraço pra galera da Taverna do Dragão. Mas, ô, Ivan, eu sempre quero te chamar de Jurandir, tô ficando louco. Vamos pras notícias? Bora. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Então, diretamente de onde que foi? Quem mandou pra gente foi o Nicolas Santana, @metalnick01. Diretamente de onde? Vamos ver aqui, cadê o local? Ah, isso foi nos Estados Unidos. Eu já tava achando que tinha sido a nossa ingenuidade brasileira. Mas não, olha só. Detentos conseguem montar um PC pra acessar a internet dentro da prisão. Olha aí, quem diz que o Brasil, que um preso brasileiro não tem assistência? Olha isso, caralho, que MacGyver existe. Se o fato de detentos conseguirem usar celulares dentro dos presídios brasileiros ainda te surpreende, imagine qual foi o tamanho da surpresa quando descobriram que os prisioneiros de uma instituição em Ohio, nos Estados Unidos, conseguiram montar um PC inteiro com acesso à internet e esconderam no forro. Não foi só um computador. Ainda conseguiram plugar a parada na internet. Puxaram o modem, caralho, do poste, como assim? Olha aí, o fato aconteceu na Marion Correctional Institution, onde existe um programa de descarte e reciclagem de componentes de computador. Os detentos recebiam a missão de desmontar PCs para que as suas peças pudessem ser reaproveitadas. Gênio também, né? Ah, falei. O que ninguém esperava era que eles mesmos decidissem reaproveitar os componentes. Sem a supervisão adequada, eles foram capazes de pegar dois computadores que deveriam ser desmontados, instalar HDs e placas de rede. Em seguida, eles transportaram o computador por cerca de 300 metros, passaram pela segurança sem serem questionados. Alguém vai ser... Caralho! Mano, que segurança é essa? O cara passa com um gabinete embaixo da camiseta, tá ligado? Um computador. A barriga quadrada. Um como assim, mano? Pegaram a vacina. Ó, isso aí rolou uma graninha na mão dos guardas penitenciários. Seu guarda sempre dá aquela ajuda, né? Possível. Deu uma olhada pro outro lado. Pegaram, olha, pegaram o elevador para o terceiro andar e colocaram os computadores no teto, de acordo com o relatório da investigação. Como se isso não fosse o bastante, os presidiários ainda conseguiram cabos de rede e energia para conectar os PCs, permitindo acesso à internet, com o qual um deles foi capaz de cometer outros crimes, como roubo de informação pessoal, roubo de identidade e fraude fiscal. Caralho! Eu achando que os caras iam, sei lá, logar na... Entrar no bate-papo UOL. Ou entrar no bate-papo UOL, né? Tem Tinder pra PC ou é só no celular? Deve ter, mano. Acho que aquele Badu lá tem site também. Cara, Badu é mais tigre. Caras, eu achando que os caras iam, sei lá, jogar um Counter-Strikezinho, dar tiro no CT pra aliviar a frustração que eles sentem contra a polícia. De não conseguir dar tiro na vida real. É, pois é. Os caras tá, mano, os caras foram presos, aí montaram um computador e continuaram... Mano, os caras são hackerman foda, caralho. Hackerman? Mano, pensa você com um computador criado de peça, pegando de peça de outra dentro da própria cadeia. Ah, eu não consigo fazer isso. Mano, isso é história de jogo, porra. Os caras usaram o computador pra abrir acesso pra outras áreas, tá ligado? Olha só, eu tô assistindo a trilogia do Ocean's Eleven, 11 homens e um tipo segredo. Isso. E eu aprecio muito aquela coisa do heist, dos caras bolarem como fazer aqui, aí passa por aqui, aí... Sim, sabe, eu acho foda esse tipo de filme, mano. Eu me amarro em filme de heist, entendeu? Quando eu mestrava RPG, eu mestrava Vampiro, né, e 3DT, quase todas as minhas missões eram heists, de botar os jogadores pra bolar algum tipo de item que... Cada um fazer uma coisa, né? Cada um faz uma coisa, isso é muito fácil, fica rolando testes pra cada ação que cada um faz separadamente. Aí o melhor é quando dá merda, eles têm que improvisar, é muito bom, enfim. Então, isso é basicamente um heist penitenciário pra montar um computador e cometer mais crimes. Mano, muito foda. Cara, preso gringo, até eu falei no começo aí que eu cheguei no Brasil, mas preso gringo aparentemente é outro nível, né, mano? Porque se fosse brasileiro, realmente, os caras iam ficar no Facebook tirando... Não, os caras iam tirar foto com o celular, usar o cabo, passar pro Facebook e compartilhar. Ei, tamo bombando aqui na cadeia, na internet, nós é louco. Pode crer. Olha só, outros 4 foram identificados fazendo parte da ação, usando acesso à rede pra acessar pornografia, claro, e criar passes... Que deram acesso a áreas restritas do presídio? Mano, hacker meio foda. Como assim? Kevin Mitnick tava preso. Kevin Mitnick, eles invadiram o... Como era o nome que se dizia? Não, ele tava na rede, cara. É, abriram... Oh. Invadiram o CPD da prisão. Abriu o Dosta, você imagina que... Tem aquele site, você lembra já? Hacker Type. Hacker Type, puta, esse... Hacker Type. Mano, os caras, tô imaginando os caras daquele jeito, vi. O preso entrando no CPDzão, abrindo as portas, tá ligado? O John Smith, ele pode passar pro lado de lá de boa, o cara verifica e tá lá, tá batendo. A instituição demorou um pouco pra perceber o problema, os caras tão vacilando, não é pouco, né, mano? Ou não, né, tô recebendo muito coxinha. Os caras montam o computador, leva pra outro lugar, bota no teto, puxa o gato net ali, gato net fudido, usam esse computador pra invadir aparentemente a matéria é um pouco vaga, mas dá a entender que eles invadiram o sistema da cadeia pra permitir que alterar lá nos dados e dizer que não, esse cara aqui pode passar. A outra forma como eu interpretei isso é que eles imprimiram uma parada, mas não tem impressora na história. Eu não sei como foi que eles usaram esse computador pra, como é que diz aqui, pra criar passes que deram acesso a áreas restritas do presídio. Eu tô com a impressão, ou eles invadiram... Às vezes é isso aí mesmo, mano. O cara libera lá, puxa a capivara e fala, ó, esse cara aqui vai ser transferido da ala A pra ala B. Aí os caras montaram computadores, são hackers mesmo, de caralho, pelo jeito. Porque faria, olha só, eu fico pensando, eu tô pensando aqui todas as possibilidades, né? A outra que eu pensei, como eu falei, se criaram um passe, seria um passe físico. Fizeram lá, pegaram uma batata e misturaram lá com um pouco de gesso da parede, sei lá mais o quê. Criaram uma impressora e aí imprimiram um passe físico que deixa o cara ir pra outra área do presídio. Mas não faz sentido isso. Nada dessa história faz sentido. A equipe de suporte notou que uma das máquinas na rede estava excedendo o limite diário de uso da internet. Ao verificar os registros, ou seja, puxaram a famosa capivara, notou-se que o computador usava as credenciais de um funcionário mesmo nos dias que ele não estava trabalhando. Ganhou coxinha, né, chefe? Isso daí. indicando que os presidiários haviam roubado a senha de um dos empregados do local. Roubado, né, chefe? Não é bem assim. Foi roubado. O cara deixou um... O cara fez igual o Rodrigo fez isso. Chegou com um balde de coxinha, aí o guarda esqueceu a senha do lado, tá ligado? Ai, o caralho, roubaram minha senha que tava aqui no lugar desse balde de coxinhas. Como eu tinha falado, né? Esse tipo de fuga muito mirabolante, ela quase sempre requer algum tipo de cooperação com os agentes carcerários. Então, alguém vai ser preso e demitido e ou preso nessa ordem. É, mas aí vai fazer o quê? Chamar a polícia? Vai chamar a polícia. Aquele velho esquema, né? Vai fazer o quê? Chamar a polícia? Comentários, tem alguma coisa boa aí? Como é que é? Temos vários comentários. Inclusive tem mais que normal, porque esse site normalmente nem tem comentário. Aí o Murilo P.O. Faria comentar. Aqui não aconteceria isso, não temos presos de tão alto nível. Não, aí o pessoal pede pra menina levar celular na vagina, né? Sempre rola. Imagina o jeito que não sai esse celular depois, mano. Você já viu? Os caras colocam o celular na camisinha, mete na vagina da mina, às vezes mais de um. Tenso, né, mano? O cara, o André Martins, faz uma referência à gloriosa série Prison Break aqui. Michael Scott é você? Não, Schofield, né? Michael Schofield. É. Michael Scott é do The Office, caralho. Caralho, Michael Scott é do The Office. Imagina ele tentando fugir, mano. Ia dar um pouco de cagada. Agora, olha só, o Daniel Namp, que fez a pergunta mais pertinente. Ele falou, tá, legal, pegaram os caras, mas qual a configuração do PC? Ah, meu PC... Será que o preso ficava? Porra, meu PC, 300 GB. Mas não podia, né? Tinha que ficar na maciota, pá, não dá. Não, mas entre eles lá, caralho. Ah, entre eles, é sim. Ai, cara, porque geralmente, o que eu imagino é que um cara tinha o acesso a esse computador, ele devia estar, tipo, alugando, tá ligado? Pô, lan house. Lan house da prisão, puta que pariu, mano. Ah, vamos pra próxima. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Isso, a próxima notícia foi enviada pelo nosso amigo Gabiru, um clássico lá do Telegram. Grande Gabiru, melhor corte de cabelo do Brasil. Gabiru, fã da Mel, que tomou um fora lá no evento com a gente. Jovem bêbado pega táxi em MS até PR. Acredito, o que é MS? Mato Grosso? Mato Grosso do Sul, porra. Né? PR é o meu glorioso estado do Paraná, como diria o Borghetti. Exatamente. E ganha memes na internet. O cara deu uma... O cara deu uma... Acho que bebeu um pouco demais, né, chefe? Deve ter bebido nas bebidas coloridas. Se é que só tem bebida envolvida nessa história. Às vezes, a bebedeira resulta em situações que... Ó, que belo texto. Às vezes, a bebedeira resulta em situações que resultam em ressaca moral no dia seguinte. A noite de Lucas Cruz, de 21 anos, não só teve arrependimento como consequência, mas foi muito dinheiro e menos no bolso. Caralho, que texto ruim, mano. Tá muito mal escrito essa merda. Mas muito dinheiro a menos no bolso. Preocupações da família e memes da internet. Aí tem uma fotinha dele, claramente é um jovem que gosta de se embriagar. É, ele tá digamos aqui, 20% nessa foto. Tá meio alegre já, é. O jovem, depois de brigar com a ex-namorada, aí sempre tem treta com mulher, né, mano? As maiores merdas que o cara faz envolve mulher na vida. Tava fudido, tomou um pé na bunda, ele deve ter bebido pra caralho. Você não vê, homem é um bicho muito idiota mesmo. Você não vê mina total, fazendo loucura. Louco. Mano, você eu falo. Você nunca ouve história de homem, de mina fazendo loucura por homem. Mano, não é chaveco isso. Eu acho mulher um ser muito superior, mano. Mas muito superior. Mas é mesmo. A gente, eu, cara... Eu, como um homem muito errado nessa vida, eu reconheço isso. Mano, a gente 30 anos nas costas e dá risada de piada de peido, caralho. Pois é. Tá ligado? Desenha piroca pro outro sentar, mano. É muito idiota. É muita imbecilidade. Mulheres, amamos vocês. Vocês são muito superiores. Na moral. O jovem, depois de brigar com a ex-namorada em um show da dupla Jorge e Matheus, pegou um táxi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e foi parar em Londrina, no Paraná. Calma. Vamos ver aqui. Como esse taxista também. Eita, porra. Qual a cidade? Campo Grande. Aí você clica em rota e coloca Londrina. Londrina, você sabe que eu morei em Londrina, né? Você já falou. Londrina, glorioso estado do Paraná. Directions, ok, vamos lá aqui. Campo Grande, muda aqui. Mano, mas esse taxista também, rapaz. O taxista, caralho, mano. O cara devia estar bêbado, foda-se. Aí ele entrou. Aí o taxista, vai pra onde, homem? Aí o cara, pra casa. Ah, você mora lá em Londrina? Aí o cara bêbado falou, moro. Opa, é nóis. Velho, são 616 quilômetros, 7 horas. Então, aqui no, na notícia fala, a viagem durou 8 horas e custou por volta de R$1.500. Como é que o taxista topou isso? Me explica. Ah! Mano, você acha que ele ia topar? Até eu que sou mais bobo, fi. Não, cara, pô, vai ficar 7 horas dirigindo assim do nada, sem ter planejado antes, sem nada. É, mano, tem louco. Taxista quer dinheiro. Se pá, isso ainda era por aplicativo ainda que tava o cartão do cara lá bombando. Porque o cara nem ia andar com R$1.500 no bolso, caralho. É. Por mais playboy que ele seja. Devia ser algum aplicativo e tal. Aí tem um tweet do... É tweet isso ou é Facebook? Facebook. Tem um post Facebook do Lucas Cruz. Que ele, pelo jeito, apagou o perfil, que eu não consigo entrar no perfil. Ah, não, dá pra entrar no perfil dele, vamos ver. Gente, eu tô bem. Bebi além da conta, peguei um táxi e vim pra Londrina. Desculpa aí todo mundo que se preocupou. Que filho da puta, mano. Imagina essa história. Peguei um táxi pra Londrina. Os amigos dele lá do Mato Grosso. Caralho, o filho da puta sumiu. Será que aconteceu alguma coisa? Aí acorda... Ah, não, acorda no outro dia, tem esse post, tá ligado? Ah, beleza, só tá no Paraná só, de porra. Aí continua aqui, ó. No início, as redes sociais de Lucas ficaram em clima de preocupação. Seus parentes se mobilizaram para encontrá-lo. Agora, depois de ele avisar que estava são e salvo, a história virou assunto entre os internautas em tom mais engraçado. Aí tem aquele monte de memezinho do Twitter, a galera zoando e tal. Eu vi o pessoal mandando o link do Uber pra ele, pra economizar dinheiro da próxima, talvez. O cara que mandou um bom aqui, ó. Objetivos do rolê. Não se apaixonar, não ficar bêbado, não pegar um táxi para Londrina. Imagina, mano, pelo, o cara. Mas é foda, porque assim, certeza que esse brother tem muita grana, né, mano? Pra fazer uma cagada dessa. É, eu imagino, né? Porque, porra, como é que o cara viaja do nada? Quão bêbado ele tava pra não perceber isso, mano? Porque não fica claro. Ele não falou se, tipo, ele tava planejando ir pra Londrina mesmo, se ele tem amigos lá e por isso que ele tava querendo ir pra lá. Por que Londrina? Não, e ele capitalizou foda. Eu tô vendo no Facebook dele aqui que ele criou um canal chamado 1500 Lucas Cruz. E aí tem uma fotinha de um táxi. E ele já tem 10 mil inscritos, ele vai te passar. Caralho! Procura aí. Tem 10 vídeos pelo menos já? Eu tô vendo aqui. Perfeito, procura aí o canal 1500. Não, eu tô vendo, vamos ver. Será que já não foi pensar nessa porra, mano? Canal 1500. Cara, vou te falar que se ele pegou... Tá com 15... Cara, se ele conseguiu 1.015 inscritos... Desculpa. 10 mil? Não, 15... Se ele conseguiu quase 16 mil inscritos pagando só R$1.500... Tá no ele lucro? Tá extremamente no lucro. Tá muito você lucro. Que é das internet. Tá no lucro pra caralho, mano. Mas ele fez só... vídeo? Ele fez vídeo ou ele só tá... Fez. Ele fez um vídeo. Ele fez um vídeo só chamado Paguei 1.500 no táxi de Campo Grande a Londrina e tem 9 mil visualizações. Isso foi uma semana atrás. Olha o que deu. Porra, mano. Deu, assim, não deu muita visualização, mas 15 mil inscritos do nada, cara. É muita coisa. Mas é aqueles caras que, mano, daqui um mês ninguém lembra quem é, né? É. Se ele até porque, vídeo, ele, até porque não, até porque ele atrelou toda a identidade do canal dele, aparentemente, a essa parada. Então daqui a um mês, quando essa história não fizer mais, ninguém se interessar mais, ela vai, como é que se diz, vai datar foda, entendeu? Exato, não, e a gente, mano, o maluquinho do Acre, que é uma história muito, mano, mais cabulosa, ninguém fala nada. Cara, tá ligado que o cara cruzou um estado intermediário, ele não foi tipo entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná, ele passou por São Paulo. Tá porra, passou no 25 de março. Caralho. Mano, mas é o que a gente falou, daqui um mês ninguém sabe quem é esse brother, porém é uma boa história. Não, mas quando alguém estiver ouvindo o melhor podcast do Brasil daqui a um mês, eles vão lembrar dele. Exatamente, é, ele é perpetuado como trouxa que gastou R$1.500 à toa. Muito à toa. Isso, falando. A próxima notícia é boa, mano. Eu ia falar falando em trouxa, mas. Olha só. Essa aqui é boa. Diretamente de onde foi? Em São Luís! Maranhão! São Luís do Maranhão. O meu pai está nesse exato momento em São Luís do Maranhão com a, né, com a esposa dele, com os meus meio-irmãos, os irmãos do segundo casamento do meu pai. Tá? Então agora em São Luís do Maranhão. Olha quem foi que mandou essa mensagem pra gente. Foi o Lucas Kuhn, @the_Wevertor. Wevertor. Esse aí tem cara de ser o nick, o nome dele numa campanha de Dungeons and Dragons, hein? O World of Warcraft ele joga. Olha lá, pode ser. Hoje em dia ninguém joga mais Dungeons & Dragons. O negócio agora é World of Warcraft. Se bem que até o World of Warcraft já tá mega retrô, né? Trio usava galinha pra esconder drogas em São Luís, diz polícia. Foram apreendidas 34 pedras de crack. Já fumou um crackzinho, Evandro? Um crackzinho? Não oficialmente? Nunca fumei nada, mano. Crack nadinho, nem cigarro. Tô caretas, drogas, blá. Lembra dessa campanha? Caralho, drogas, blá. Pariu. Pode crer. Não, só porque é foda. Talvez eu vou falar, nossa, eu me arrependo de não ter usado drogas na minha vida. Mas na época que eu tava adolescente, que seria que eu deveria ter usado drogas, eu jogava na escola basquete, com esse meu tamanho e tudo. E aí a professora pilantra que era falava, não usem drogas não, porque no campeonato faz antidoping. E se pegarem vocês, vocês vão ficar conhecidos como os drogadinhos da escola inteira. Peraí. Campeonato escolar, vamos fazer antidoping? Pois é, certeza que era mentira, né, caralho? E o meu medo de ter a minha imagem de atleta suja por ser um drogadinho, tá ligado? E aí, sei lá, dos 15 aos 18... Exato, eu não queria ser visto como Zé Droguinha e aí eu não usei por isso, mano. A professora salvou a minha vida dos mundos das drogas com essa historinha dela. Caralho. Mas esses caras aí estão envolvidos. O trio Parada Dua. Que trio famoso que tem, Izzy? Os Três Patetas? Os Três Patetas. A gente tem os Três Mosqueteiros também. Quais são os nomes dos Três Mosqueteiros? Não sabe. D'Artagnan. Tá olhando no Google? Tá olhando no Google. Não tô. Caralho, eu falei na hora, porra. Mas só um. Não, D'Artagnan, Portos e tem o terceiro que eu não lembro. É o terceiro que é o perigoso. Porque naquele filme da Liga Ser um Milionário era essa a pergunta. Deixa eu ver aqui, Três Mosqueteiros. Eu nunca vi esse filme. É Atos, né? Acho que é Atos, hein, mano? Atos, acho que é isso mesmo. É Atos, cadê? Atos, D'Artagnan, Aramis e Portos. Porque tem um quarto. Você falou quatro aí, ó. Já não é três, fodeu. Pois é, quem é esse quarto, hein, porra? Deve ser o assessor de imprensa. Não. Porque assim, o D'Artagnan, ele não era um mosqueteiro originalmente. Eu tô vendo aqui. E o mais famoso, ó, que errado. Pois é, né? Esse safado. É o que todo mundo lembra. Safado. Atos, Aramis e Portos eram mosqueteiros, que eram... quando eu era criança, eu não entendia. Eu pensava que era o cara que saía matando mosquitos. Caralho. Pode crer, né? Em Minas Gerais tem muitos mosqueteiros. Os caras colocam... Pois é. E aí, nos Três Mosqueteiros, é a citação clássica, um por todos e todos por um, né? Daí que veio. Acho que é. Deixa eu ver aqui. O Guiso de Guerra. Um por todos e todos por um, eu tenho quase certeza. Ah, é isso mesmo. E era em latim, era unus pro onibus, omnes pro uno. É uma frase latim, significando um por todos, todos por um. Em português, ela é conhecida por ser o lema dos Três Mosqueteiros do romance do Alexandre Dumas. Mas é tipo, e ainda é o lema igual, tradicional da Suíça. É igual quando você tem suas tretas na internet aí, você vem me contar e eu fico do seu lado, você nem sabia o que que é. Eu não te falo assim, mano, mexeu com um, mexeu com todos. É, basicamente, nós somos... Isso. Caralho, 99 vidas são os Três Mosqueteiros da atualidade, olha aí. É os três que tem quatro, pode crer, ó. Mas é os Três Mosqueteiros também, porra. Sim. Quem foi o último a entrar no 99 vidas? Esse é o D'Artagnan, que ele foi o último a entrar. O Bruno. O Bruno, pois então o Bruno é o D'Artagnan do 99 vidas. Sim, segue. O trio usava galinhas para esconder drogas em São Luís. Olha, a gente foi de galinhas e crack pros Três Mosqueteiros e latim, olha que merda. Que loucura. A polícia encontrou 34 pedras de crack e 18 cigarros de maconha sendo chocados por uma galinha. Mano. Olha, eu não manjo dessas paradas. Eu não sou nenhuma uma galinha. Mas caralho. Peraí. Que belo compartimento, né? Peraí. Eu não sabia que droga tinha que ser chocada. É assim mesmo? Eu que estou chocado com essa notícia. Que filho da puta. Em uma residência no bairro da Estiva, em São Luís. Caralho, Estiva, pode crer. É bizarro pra mim, quando tem essas notícias em cidades de onde eu morei, né? No caso, as duas que eu morei por mais tempo foi Fortaleza e São Luís. E aí eu reconheço os nomes dos bairros. Eu não tenho essa... Geralmente as notícias são tipo Rio e São Paulo, né? Notícias ao redor do mundo. Eu não manjo. É muito bom conseguir reconhecer um dos bairros. Aí diz aqui, foram detidos os três moradores da casa, identificados como Maria Mercedes Souza, de 60 anos. Caralho, velhinha. Velhinha drogueira. Não, simples. Ah, mano, e a foto? Olha a foto da velha. Cara de velha safada. Essa foto aí deve ter pego do Facebook, não é possível. Mas você vê que é a carinha dela, mano. José Antônio Mendes, de 50, e Rosemary Silva Souza, de 7 aninhos de idade. Segundo o boletim de ocorrências do 6º Batalhão da Polícia Militar, a droga foi encontrada após a denúncia de que na casa dos suspeitos existia um ponto de venda de drogas. Rolou aquela velha X-noveada. Ah, é aquela denúncia anônima com muitas aspas, né? Mas é, essa, quando pegam esses malucos, né, com boca de fumo, assim, esse tipo de coisa, geralmente alguém, às vezes algum parceiro do crime que se desentendeu e falou, foda-se, vou delatar mesmo. Sim, certeza. O tenente-coronel Aritanan do 6º BPM confirmou ao G1 que as pedras de crack e cigarros de maconha foram encontradas dentro do ninho da galinha. Será pra mocosar a parada, é isso? Provavelmente, mano. A ocorrência está confirmada, mas ainda não temos a foto que mostra claramente a droga no ninho, porque ela está debaixo da galinha. Chegamos nele através de um levantamento da polícia na área. Os três foram levados para a delegacia da Vila Embratel, onde foi lavrado um termo circunstancial de ocorrência. Isso aí é como, tipo assim, isso aí não é um boletim de ocorrência, é isso? Porque o boletim é quando realmente houve algo mais inegável, é isso? E o termo circunstancial é quando, assim, olha, acharam droga aí na casa dos malucos. Não sei se dá pra, como é que se diz? Pra enquadrar. É assim que funciona, cara. Nossos amigos... Tem que chamar o melhor juiz e o nosso glorioso Celso Pinto. O Celso Pinto, melhor advogado do Brasil. Chama os dois aí e vamos explicar pra nós aqui e pro público do Melhor Podcast do Brasil o que é um termo circunstancial de ocorrência. E por que é quão diferente, quão mais grave isso é. Ou mais leve, né? Ou mais leve. Pode ser que seja mais leve. É porque tem mais palavras, né? De repente é mais grave. TCO. É mais bonito, né? Pomposo. Mais bonito. Vou abrir o TCO contra vocês, irmão. TCO parece coisa de trabalho de faculdade, sabe? Não sei, TCO. Não, porque próximo de TCC. Em nota, o tenente do 6º Batalhão explica a operação da polícia. E tem a nota explicando o que a gente acabou de explicar, né? Que era, rolou uma denúncia sobre tráfico de drogas. Fizeram abordagem por volta das 8h45 da noite. E aí eles falam bonito, né? Quando tem essas paradas. Sim, sim, isso que é bom, é por isso. O elemento se... Como é que se diz? O elemento evadiu-se. Evadiu-se das localidades. Aí foi nesse momento que o veículo da polícia o localizou. Não, o bom é que falei, né, aparece assim, durante uma busca... deflagrou disparos. É, assim. Ó, durante uma busca minuciosa no cômodo foi achado debaixo de uma galinha. Mano, minuciosa o quê, chefe? Por que não fala então um galináceo logo? É, caralho, pode crer. Foi encontrado... embaixo de uma ave galinácea alada, a quantidade de 34... Alada é foda. Alada. Com a pelugem marrom, com a pelugem avermelhada e o bico alocado. Faltou da descrição da galinha, porque a galinha é um cúmplice nessa parada. Sim. Tem que descrever pra prender a galinha também. Caralho, imagina, mano. Olha lá, quantidade de pedras de crack, trouxa de maconha. Foi apreendido também, importância R$80. Os caras, o Pablo Escobar mesmo, hein? Nossa, riquíssimos. Tem um comentário aqui do Vinícius Souza, falou: a mulher ainda dá um sorrisinho para a câmera, cheio de orgulho. Mas é o que você essa falou, véia, essa porra essa tem, véia... Mas tem cara de foto de Facebook, mano. Isso é foto do Facebook, cara. Mas o maluco do meio, claramente, é usuário de drogas, mano. O maluco do dele... meio falou assim. Parece Snoop Dogg, filho da puta. Parece, pior que parece mesmo. Não tem muito comentário, né? Tem pouco comentário, então vamos pra próxima. Próxima notícia enviada pelo amigo Pedro S. Garbosa, provavelmente é Silva Garbosa, Souza Garbosa, qualquer outro sobrenome que tenha S no nome, no Twitter, @PSGarbosa. Acredito que tenha acontecido graças a essas loucuras de emoticons no Zap Zap. Os famosos emojis. Está na categoria Gravidez e Filhos, dentro do site UOL, e a notícia é a seguinte. Ela pediu uma festinha com um tema bem peculiar e foi atendida pelos pais. Aí, que logo... merda de festa, hein? Exato, logo embaixo já tem a foto da mãe fantasiada com aquela bostinha do Zap Zap, uhum. E lá atrás tem um bolo também com aparência meio de bosta, E é literalmente, não tô zoando o bolo da menina. E na galeria de fotos você vê outras coisas com bostinhas. E o tema da festa da menina foi cocô. Aí tem uma notícia aqui, ó. Cocô. Essa foi a resposta da pequena Audrey quando seus pais lhe perguntaram qual o tema que ela gostaria de ter em sua festinha de aniversário de 3 anos. Mano, as fotos são sensacionais, né? Porque as fotos, olha, tem um bolo. Não, e o cocô é simpático, caralho. Exato. É um bolo de chocolate, obviamente, né? Aí tem aqui a mãe vestida de cocô, tem uma pinhata, manja pinhata? Sim. É, no Brasil não, não sabe, é muito popular, mas eu sei. Muito, eu vou explicar. A pinhata, ela é uma parada feita de papel machê, geralmente decorada como personagens de desenhos animados e tal, que se enche de doces. E aí a criança vai em festa de aniversário e ela arrebenta. Isso é uma tradição mexicana, se não me falha a memória. Algum país latino, eu vou chutar aqui, que é o México. E aí a ideia é que a pessoa fica vendada, né? E fica alguém segurando uma cordinha e ela fica puxando a pinhata pra tentar escapar do porrete da criança. Quando a criança finalmente acerta a pinhata, cai. Doces e às vezes brinquedinhos, lembrancinhas, esse tipo de coisa. É, e é um momento muito bom pra se rolar as gloriosas vídeos cacetadas do Faustão, né? Sim. E o que tem de vídeo de nego dando porretada na cabeça do outro? Exatamente. Aí tem um... Caralho, mano, tem uma brincadeira clássica desse tipo de coisa, em que é o pin the tail on the donkey, que você bota a venda, aí tem que colocar como é que se diz? A cauda do rabo no burrinho. Já viu essa brincadeira? Também conheço, mas no Brasil não é popular. Pois é, não é também muito conhecido no Brasil, mas é isso. Alguém põe uma venda e aí tem uma foto, uma imagem, né, um pôster, um cartaz de um burrinho na parede. Aí a pessoa tem que ir lá e colocar a cauda no burrinho, né? Brincadeira bem boba de festinha. Aí eles fizeram uma dessa, mas que é colocar o cocô na privada. Muito cretino. Mas imagina essa cena, mano. Aquele 3 anos. É o momento que o pai fala, porra, onde foi que eu errei? Ela podia escolher qualquer tema de festinha. Podia escolher uma festa com os gloriosos... Caralho, como é o nome daquele grupo, mano? Os caras vão me xingar muito, que eu esqueci. Que tem o Fofão, o Ben 10 Leproso. Carreta Furacão! Porra, não, podia ter uma festa da Carreta Furacão, tá ligado? Aí chega e fala, olá, filha, você quer a festa de qual tema? Aí a menina, cocô. Como assim, caralho? É, cocô. Maldito seja o cocôzinho do WhatsApp. Aí continua aqui, ó. Irredutível, a menina não aceitou nenhuma outra sugestão que a mãe Rebeca dava. E olha que não foram poucas tentativas. Durante meses, quando eu perguntava sobre o tema da festinha, minha filha dizia que queria o bolo e os balões com o formato dos emojis de cocô. Tá vendo como a culpa é do emoji? Não, disse a mãe... Disse a mãe em entrevista ao site... Esse emoji, ele romantizou o cocô. Que negócio esquisito. Bizarro, né? E você usa esse emoji? Eu nunca usei, não, mano. Não, eu acho que nunca usei, não. Eu vejo a galera... Olha, os emojis que eu mais uso, que são os melhores, eu vou te dizer aqui, peraí. O macaquinho é bom. O macaquinho é bom. Aqueles olhinhos desconfiados são excelentes. Eles servem pra muita coisa. Esse olhinho é bom. Aquele outro olhinho olhando pra cima também é bom. Aquele olhinho... o olhinho virando assim... Tá. Tem aquele olhinho, tem aquela carinha que é o cara com a mão no queixo, pensativo. Essa também é muito boa pra mandar pros outros. Essa é boa porque ela serve pra qualquer coisa também, né? Pois é, alguém te fala qualquer coisa, você manda essa e a pessoa fica... O que esse filho da puta quer dizer? Tem o da lagriminha, tipo anime, caindo, quando o cara tá... Sabe qual é? Esse eu uso um pouco, mas eu sei qual é. Eu uso pra caralho. Deixa eu ver o que mais aqui... Mano, eu uso muito o bonequinho azul com a mãozinha assim pro lado. Tipo, eu falo concluindo algum bagulho, tá ligado? Que eu te mandei esses dias. Cadê? Um bonequinho que é um hominho azul e ele tem uma mãozinha do lado esquerdo. Ah, tipo segurando assim, como se fosse segurando uma... É, como se fosse segurando alguma coisa, mas não tá segurando nada. Uma bandejinha invisível. Enfim, deixe nos comentários quais emojis vocês gostam mais. Mas sobre o emoji de cocô, um negócio que é bizarro, que é, não sei se você sabe, mas aqui no Brasil se vende almofadas de emoticon. Ah, mas isso vende no mundo inteiro já. Na cara. Gringa também? Mano, o emoji de cocô os caras vendem, mano. Se eu fosse comprar o meu emoji, eu não ia comprar esse. Eu ia comprar o de coraçãozinho, sei lá, pra dar de presente pra alguém. Uhum. Ou o próprio rim, tá ligado? Uhum. Não de cocô. Mas você vai na banca, na rua, tem o emoji de cocô. Isso é bizarro. Caralho, mano. Aí continuando aqui, ó. Apesar da escolha incomum, os pais resolveram atender o pedido da filha e realizar o sonho da menina. Ela realmente ganhou uma festa com o tema. Caralho, o sonho da menina era ter uma festa de bosta. A decoração... A menina tem 3 anos, né, mano? A menina tem 3 anos, fazer o quê? A decoração foi hilária. Bolos, bexigas, biscoitos e até roupas, tudo voltado para o tema da festa. A mãe garantiu que todo mundo se divertiu no dia. Eu até achava que os avós iriam nos questionar, mas eles riram muito com a situação. Ah, mas, mano, vou, velho, questionar. É, tipo, se fosse um cocô, o Mr. Hank, tá ligado? Do South Park. que é um cocô mais com cara de cocô de verdade. Uhum. Beleza, mas esse cocôzinho simpático aí é nóis. Bom, a Audrey parece ter gostado muito do seu dia. No fundo, é isso que importa, não é? O UOL, ele tem esse... Ele sempre termina com uma reflexão, tá ligado? Uhum. Aí tem um monte de comentário aqui, 24 comentários. Vamos ver os mais curtidos. Fielzinha comentou: crianças falam besteiras e adultos dizem amém. Grande futuro da humanidade. Ah lá, ó. A Fielzinha quer fazer crítica social com a porra de uma festa de cocô. Vai, cadê? Gente, deixa a criança, deixa os garotos brincar. Cadê os comentários? Tô vendo não, cadê o comentário aí? Normalmente fica embaixo do site, pra mim é onde aparece. Aqui aí no Canadá eu não sei como que é. Não, aqui não tá aparecendo a área de comentários, que bizarro. Aqui já, se carrega de novo. Se eu tento descer. Faz Ctrl W, carrega esse comentário. É, eu não vou cair nessa. Agora carregou. Ah, vamos lá aqui. Aí vem o Augusto também aqui com crítica social, ó. Ridículos esses pais, não conseguem pôr limites. Deveriam explicar que a imagem nunca está vinculada a coisas positivas. Mano, é só são brincadeira, folgados. Mano, porra. São folgados. Que folga que tem, folgado. Mano? O cara. Ah, vai se fuder. Já pensou você ser tão babaca que a festinha de uma criança de 3 anos te deixa tão incomodado assim? Exato, ô, sai dessa vida aí, Augusto Graciliano. São folgados. O cara fez uma festinha honesta, boneco. Cocôzinho rindo, mano. Sai dessa vida. Vamos levar as coisas de um modo mais leve. Meu filho pensou nesse tema. Até chegamos a imaginar o bolo de diarreia. Aí, ó. Marcos Nunes é um cara que tem um pouco mais de senso de humor. E é isso então? Acabou as notícias bizarras da semana? Como caralho, é que as pessoas... rapidão, último comentário aqui da notícia do cocô. Essa menina tem um grande futuro como política. Certamente ela disse: fiz cocô. E um adulto perguntou: de qual partido? Os caras são muito idiota, mano. Sim, Izzy, acabamos rapidamente. Rapidão, antes, deixa eu dar a minha última também. Você tem que ver que tem alguns ativistas do cocô, né? Por exemplo, a Castaneda e um monte de números, que eu acho que é o número do telefone dela. Fiquei feliz pela atitude humana e sem preconceito dos pais, que não ficaram presos, com dois esses em estereótipos. Olha. Fazer cocô é natural e fisiológico. Alguns comentários postados são ridículos e constituem um verdadeiro cocô verbalizado, que são muito mais fedidos e perniciosos que os naturais. Sabe o que é bizarro? Numa frase, ela fala: não, é natural, não tem por que você denegrir e negativar aquela parada. Aí logo em seguida ela chama os comentários que ela não gostou de cocô verbalizado. Sim, foda, né? Então, qual dos dois é? Ou é uma coisa natural e não negativa, ou é negativa, porra. Ela tá meio indecisa. Ela tá meio confusa. Ela fez um comentário de bosta, né, chefe? É isso aí? É isso aí. Aonde as pessoas podem encontrar o glorioso melhor podcast do Brasil? Bom, falando nisso, a gente fez um painel lá no GGRF com o Novo e foi bonito ver impresso na parede da programação Easy o melhor nome, Evandro Xisto. Foi foda. Imagina quem não conhece a gente, mano. Aí, porra, cara, falou, o evento valorizou pra caralho esses malucos, mano. Porra. Muito bom. Tá vendo? Porque eu fui um visionário com esse nome, cara. Esse nome é maravilhoso, mano. Nunca falou um nome tão bom de qualquer podcast. Mas é isso, HTTP. Você vai no seu navegador, no Windows Explorer. Caralho, você vai falar a URL inteira? Você vai no navegador, Internet Explorer, você baixa o Internet Explorer, se seu computador ainda tá com... Se você tiver ainda no MS-DOS... Windows XP, né? Não, se você tiver ainda no MS-DOS, você instala o Windows, aí você baixa o Internet Explorer, aí você pega o seu mouse e vai até a barra de endereço, aí vai estar escrito lá... Não, já vai ter um E azul no horário de trabalho, porra. Não, você tem que clicar lá no E azul, na barra de trabalho, aí você vai, leva o mouse lá pra cima. Aí você bota HTT... Peraí que eu errei. Não, http, dois pontos, barra, barra. Aí você bota www, ponto, o ponto é importante, tá errado. hbdia.com, aí você bota a outra barra. Tem duas barras. Não bote a barra errada, porque você vai preso. Bota a barra certa, aí você bota podcast. Aí você vai cair na home. Ou então você bota o melhor podcast do Brasil no SoundCloud, glorioso SoundCloud. Se você gosta do nosso trabalho, se você acha que isso enriquece um pouquinho a sua semana, essa conversa sobre notícias bizarras do redor do mundo, do Brasil e do mundo, o que o cara pode fazer? Evandro de Freitas, eu te pergunto agora nesse momento. O cara pode fazer esse mesmo procedimento que ele fez pra entrar no site do podcast, mas ao invés de entrar no site do podcast, ele coloca padrim.com/omelhorpodcastdobrasil. Eu esqueci um BR, mas tudo bem. Ah, eu sempre esqueço o BR, porra, mano. Enfim, coloca padrim ou melhor podcast do Brasil que vai aparecer. Vai é bom no que Google, o pessoal do padrim, compra aí a URL padrim.com também, porque o Evandro é muito burro. Agora e aí o padrim é o quê? Vocês precisam ter essa URL. Padrim é uma plataforma brasileira, olha aí que bonito. Peraí, padrim.com, de repente eles já têm, os caras já foram visionários. Ó, os caras já foram visionários! Então, idiota, tô falando o endereço certo, você tá aí me xingando. É, o Padrim é uma plataforma brasileira onde você consegue apoiar os projetos que você gosta. Então, se você escuta esse podcast aqui e fala, mano, eu acho que esses caras merecem R$1 meu por mês. R$1. Aí você vai lá, gera um boleto de R$1, coisa que não é muito recomendável, porque provavelmente o valor do boleto vai ser mais que R$1, mas beleza. É. Vai, R$5. R$5 naquela velha analogia que a gente fala de que você estaria pagando R$1 por programa. Porra, e aí você ajuda a manter essa bagaça no ar e ajuda de verdade. Porque como o Izzy sempre fala aí. Não, nessas correrias, eu vou te falar um negócio. Nessas correrias de viagem e tal, eu ainda tô assim, me localizando, né? Cheguei de viagem relativamente pouco tempo, a casa tá aquela zona, muita coisa pra fazer, pendências pra pôr em dia. Se não fosse o Padrim, você acha que eu tava gravando sábado, 8 da manhã? É bom que as pessoas saibam que a gente tá gravando no Forniquinho no sábado de manhã. Esse programa, que eu não sei quando vai ao ar, mas isso mostra que a gente falou, mano, temos que gravar porque já tá atrasado. Se não fosse os padrinhos, meu irmão, era só daqui talvez 2 semanas, enquanto quando eu finalmente colocar tudo aqui, colocar minha vida em ordem depois dessa viagem pro Rio de Janeiro. Exatamente, e o Izzy é um cara que demora um pouquinho pra botar as coisas em ordem, porque ele produz muito conteúdo pra internet. Pois é. Mas é isso, então, cara, a gente... a gente mantém isso só por causa do padrinho, não é zoeira, e aí que a gente fala, qualquer valor ajuda pra caralho. Vá lá... Faça sua fezinha, gere seu boleto. A gente tá com projetos novos de fazer um podcast bônus, já tem até o formato e tal. A gente já tá com bom tempo planejando um podcast bônus específico pros padrinhos. A gente tá trabalhando nessa ideia. Exato, e vai ter a participação dos padrinhos no formato que a gente pensou. Então, assim, também, querendo ou não, a gente tá mais próximo. O grupo, como a gente já falou, ele anda sozinho. O pessoal fica muito brother, é muito bem acolhido. Todo mundo que entra no grupo, atualmente ele tem 177 pessoas. Tô com ele. Você tá ligado que agora. A gente, pelo que eu tô vendo aqui, nós somos o segundo projeto no Padrim com mais padrinhos e madrinhas, saber disso? Em número? Porque em dinheiro não é. Em dinheiro quem dera, mas em número... Não, mas aí vocês... é o que eu falei, mano, se a gente tiver 1.000 pessoas dando R$1, tá bom. Tá bom demais. Não importa o valor, tá ligado? Se o cara tem que dar o que ele acha que ele consegue. Se ele não consegue dar nada também, escuta nós, divulga e segue a vida, sabe? Não é... Não estamos querendo ficar milionário com o MPB também, não. Pois é. Mas é maneiro ver que tanta gente escuta e se dá pelo menos ao trabalho de se cadastrar lá. Tem uma galera que não paga o boleto? Tem. Mas acontece. Inclusive, é bom lembrar disso, Luiz, porque eu tô há um mês com a planilha aqui, na minha área de trabalho, chamada Padrinhos Honestos. Uhum. E a gente precisa, neste momento, fazer a porra do sorteio do Overwatch que a gente prometeu há uns 2 meses. Sim. Então, vamos agora. Como você não sabe da planilha, eu tô com ele aberto aqui. Ela tem um total de 244 pessoas que são padrinhos honestos. Isso do mês passado. Aí você já faz a conta, ó. 244 menos 395. Aliás, ao contrário, mas enfim, já dá 150 pessoas que tava como status não pago. Sim. Caloteiros, sim. Padrinhos caloteiros. Porra, pago padrinho. Vai naquele site random.org e coloca pra sortear do 1 até o... 244. Uhum. E me fala o número que saiu, que a gente vai falar quem ganhou agora. Agora, vamos lá. Toda semana eu esqueço dessa porra, mano. Random.org. Vamos lá, de 1 a qual, desculpa? Eu ouvi errado. 244. Opa, 244. E só pros caras que tem, sei lá, o André, o Antônio e a Amanda não ficarem com mimimi, a planilha não tá organizada por ordem alfabética nem nada, ela tá meio bagunçada. Randomificada. É. Cliquei mínimo 1, máximo 244, cliquei generate e o resultado é 128. 128, tô descendo aqui. Foi o. Porra, o nick do cara é Batavo com 4, nick é hacker. O e-mail dele é Flávio Assis. Flávio.assis93. A gente vai mandar um e-mail pra ele. Tá em dia. Aê! Não, aqui só tem os em dia, o resto nem peguei. Ah, por isso que é só 244, tá certo. Exato, por isso que tem a menos do que aparece lá. Ele chega junto com 5 reais, faz 2 meses de offline. Olha aí, olha aí. Eu vou. Acabou de ganhar uma cópia de Overwatch, ele vai escolher aí a cópia da forma que ele quer, se é PC, Xbox ou PlayStation 4. Eu vou mandar e-mail pra ele agora perguntando. E como a gente falou da outra vez, a gente sempre vai tentar fazer esses sorteiozinhos, prestigiar quem é do Padrim, porque vocês também prestigiam a gente todo mês. Então sim, fiquem ligadinhos. É isso aí então. É isso aí, até semana que vem. Até. Vou almoçar que tá na hora já. Never gonna tell a lie and hurt you.